jagunçada colega de trabalho, dançando, dançando, dançando, em ritmo de festa. Carnaval acabou, mas a festa não. E esse é o Pilha de Gibis. E comigo estão Vitor Azambuja, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Oi! A pipa do vovô não sobe mais, a pipa do vovô não sobe mais, e eu esqueci o resto da letra. E junto dele tá Marcos Felipe, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ei! Entrando, dançando e rodando, oi, oi. Bom, eu sou... ridícula. Ficou ruim mesmo, né? Eu sou o Luiz do Vale Fernandes Neto, e esse aqui é o Pilha de Gibis. Eu quero ver quando acabar o Jagunços, quem que ele vai ser. A ressaca tá braba, o olho tá ardendo, a cabeça querendo explodir, mas a gente continua lendo gibi, né? Então vamos começar, eu vou começar dessa vez, se me permite. Eu sou mesmo. Você precisa me ver em casa como eu sou autoritário. Aí é que não é. Bom, o último que eu li recentemente agora, durante o carnaval, foi Parker, o volume 3, O Golpe, que a Devi lançou em maio de 2007. Eu comprei no final do ano passado, numa promoção aí qualquer da Amazon. Eu acho que esse é o menor volume dos três, tem 148 páginas, adaptado, né, pelo Darwin Cook, que a gente fez até um podcast sobre boa parte da obra dele, e falamos um pouco sobre Parker lá. É, nesse aqui, ele é o que ele menos inovou. O traço tá diferente, mas ainda tá bem mais próximo daquele traço clássico do Darwin Cook. Ele usou um tom amarelo, bem amarelado assim, que dá um efeito legal, somente porque tem umas explosões, aí fica uma coisa bem diferente. É a história desses três volumes lançados até agora, acho que são quatro, se eu não me engano, que ele lançou até a morte. Eu só fui, esse é o último mesmo, eu não tô por fora. Mas desses três lançados, esse é o mais direto, é que um cara aparece aí pra fazer um golpe milionário, que é assaltar uma cidade inteira, né? Em vez de assaltar um banco, assaltar uma coisa assim, um cassino, uma coisa mais específica, o plano dele é roubar toda a cidade. E aí o Parker se junta, desconfiado, né? E junta uma equipe gigante de uns 20 caras pra assaltar essa cidade inteira, né? Vou botar cada um posicionado. Aí lá ele explica qual é a razão de ser essa cidade e tem todo um desenrolar, tem um plot twist bem no meio já da história sobre esse cara que convoca, e depois o resto é tiroteio, bagaceira. Então, se você gosta de gibi de assalto, com muita ação e assim, sem firula, sabe, direto no ponto, que você senta pra ler e vai de uma tacada só, eu acho que você tem que ir nisso daqui. É o último trabalho do Darwin Cook, né, como a gente falou, essa é a morte dele. Eu gosto bastante, foi indicação do Luí, que eu nem conhecia esse material. Assim, eu li o primeiro, adorei, o segundo também, já me deu o terceiro. E são bem diferentes um do outro, apesar de ser o mesmo personagem, o mesmo universo. É, o primeiro e o segundo é quase uma continuação direta um do outro, dá pra você fazer um paralelo. Mas se você gosta dessa... É aquela história, né? Quem assistiu aquele O Troco, com o Mel Gibson, que é uma adaptação não oficial de outra história, acho que é do primeiro volume, se não me engano, do Parker, você vai gostar. É naquela vibe ali, sabe? O cara durão, truculento, violento, assalto, morte e bagaceira. Se você gosta, é sua praia essa daí. O Luigi falou bem, indicou nos melhores do ano da gente. Eu resolvi comprar também, mas adivinha só o que acontece com esse gibi. Nem sei onde ele pode estar uma hora dessa. Exatamente, está na pilha, ainda não peguei para ler. E eu tô com o volume 1 e o 2 aqui para começar, ainda não comecei. E o Luigi fala muito bem, você tá falando muito bem. O Regi já não gosta tanto, ele até entende a importância do gibi, ele até fala que é... Ele acha que é um gibi bom, mas é aquela coisa, não é pra ele. Ele não é muito fã de prosa, que tem algumas coisas de prosa no gibi, né? O segundo volume é assim. O segundo volume, salvo engano, tem um capítulo inteiro do livro no gibi. Mas é legal, você lê fácil. O cara, o Richard Stark, né, o criador do parque, é muito bom a prosa dele. Assim, eu mesmo nunca li nada, só li nesse capítulo que o Darwin Cook colocou na íntegra e eu gostei muito. Já que você falou então que tudo seu vai pra pilha, então diga aí com uma coisa sua que não foi pra pilha. Não, na verdade ela estava na pilha e chegou finalmente a vez dela de ser lida, né? A gloriosa vez de sair da pilha e respirar ares puros novamente. Eu li, tem um tempinho já, foi o volume 26 da coleção de graphic novels da Egomoss, da DC Comics, que é o Mulher Maravilha, Paraíso Perdido. que eu não sabia até eu abrir a edição e começar a ler, que eu achava que era alguma coisa da Gayle Simone ainda, ou até alguma coisa do George Pérez. Mas, na verdade, é o iniciozinho da fase do Phil Jimenez com a Mulher Maravilha, que chegou a sair aqui no Brasil no início da Panini publicando a DC Comics. Se eu não me engano, isso foi publicado na revista Superman, no iniciozinho da revista Superman, que tem aquela saga lá, Deuses de Gotham, onde os filhos do Ares vão até Gotham e possuem alguns dos vilões do Batman, né? O Phobos, o Deus do Medo, possui o Espantalho, né? Óbvio. A Ares, a deusa da discórdia, possui a Era Venenosa. E o Deimos, que é o deus do terror, possui o Coringa. E eles estão ali naquela briga, a Mulher Maravilha descobre que tá tendo isso lá e vai. E assim, é uma mistura tanto da Bat-Família como dos coadjuvantes da Mulher Maravilha. Tem participação do lado da Mulher Maravilha, da Artemis, da Troia e da Moça Maravilha. E do lado do Batman tem a Caçadora, o Robin e o Asa Noturna, além da Oráculo. Esse comecinho da fase do Jimenez, apesar dele ser o autor, ele escrever e desenhar, ele tem só o roteiro. Quem acaba fazendo o argumento, quem ajuda ele nesse primeiro arco, é o J.M.D. Matteis. Eu acho que ele ainda não se sentia à vontade de assumir sozinho o texto do gibi. Além desse arco do Deuses de Gotham, tem um arco seguinte que se passa todo na Ilha Paraíso, que aí é uma guerra entre as Amazonas de Temícera e as de Bana Midgal, que seria uma tribo descendente da irmã da Hipólita, que vive no Egito, que é de onde vem a Artemis. Enfim, é daquela, toda aquela fase, se eu não me engano, do Bill Messner e Loebs, que é quando aparece a Artemis desenhada lá pelo Mike Deodato. Então tem esse arco que aí quem ajuda o Jimenez a escrever é o George Pérez. E para completar a edição, para que todas essas revistas, todos esses encadernados da Eagle Moss tenha o arco principal, e tem sempre uma historinha de backup que remete a uma história clássica. E no caso é aquela história Quem é Dona Troy, que foi publicado na revista dos Novos Titãs, do Wolfman e do Pérez, que é quando eles já tinham feito aquele arco de histórias Quem é a Moça Maravilha, e aqui é Quem é Dona Troy. Então a dona acaba descobrindo quem são os pais dela biológicos, quem adota ela e acaba largando ela no orfanato, que pega fogo, e ela é resgatada pela Mulher Maravilha, que é aquela origem da Dona Troy, né? E, assim, uma coisa que me deixou impressionado é o volume de texto que tem essa edição. Parece aqueles gibis da DC ou da Marvel dos anos 60, que tem aquele, que parece que você tá lendo o gibi, parece que você tá lendo o gibi há 3 anos, o mesmo gibi, do tanto de texto. Eu não lembrava que tinha tanto texto na porra do gibi. Essa é a história da Dona Troy ou a história principal que tem muito texto? Cara, pra você ter uma ideia, a história principal que tem mais texto que a história da Dona Troy, que é mais antiga. É, porque eu ia dizer, pra explicar a cronologia da Dona Troy depois da crise, tem que ter texto. Apesar do Phil Jimenez, ele ainda tá meio cru ali na escrita, né? Nesse início ele precisa da ajuda de outras pessoas mais experientes no roteiro. Os desenhos dele estão belíssimos, assim. Eu costumo fazer, desde o ano passado, eu uso meu Instagram pra poder colocar o que eu tô lendo, né? Eu faço um mini review do gibi que eu tô lendo, até pra eu chegar no final do ano, pra eu ter uma noção de quantos gibis eu li no ano. E eu coloquei, além da capa, eu coloquei algumas imagens, algumas fotos das imagens, né? Do gibi, né? Da parte de dentro do gibi. E o Phil Jimenez, ele tá desenhando muito. Dizem que a Mulher Maravilha é um dos personagens preferidos dele, então ele caprichou, assim, o desenho tá muito bonito. E a história, apesar dessa quantidade de texto que tem, ela é divertidazinha, não ofende, não. Não sei se valeria a pena por apenas R$54,90, que é o que a Eagle Moss costuma vender os gibis dela, né? Mas como eu tenho da assinatura, é uma boa aquisição, é um gibi divertidinho. Deixa eu aproveitar que você falou aí pra falar só duas coisas. A primeira é que você disse aí do Instagram, que você colocou as imagens. Tem uma hashtag parecida com esse aí seu, só que é aquele desafio, né? De ler um gibi por dia durante um ano inteiro, né? Que é a hashtag 365HQs, HQS mesmo, lá no Instagram. Então o pessoal posta o gibi tá lendo dia a dia, né? E aí eu até falei com a... Não foi a criadora, né? Mas ela que... catapultou esse desafio no Instagram, que é a Isabelle Félix. Eu até falei com ela no Twitter, com ela e com o Edmário, porque o pessoal... Porra, faz um review do gibi, um review até legal assim, sabe, em poucas palavras, até tem um certo texto lá, uns dois, três palavras no Instagram, mas só posta a porra da capa. Bicho, você tá no Instagram falando de gibi, você não posta a arte, pelo amor de Deus, eu acho que isso é uma viagem sem noção. Ela é uma das que sempre posta um pouco da arte, o Edmário também, mas porra, a galera posta somente a capa. Bicho, você tá no Instagram, velho, Instagram é uma coisa de imagens, você tá falando de gibi que usa imagens, então... Bicho, arrocha a arte pra gente ver também, né? Que o gibi não é só a porra do roteiro, não é só a história, a gente quer saber como é a arte também, né? E a segunda coisa que eu ia falar é que eu tô muito atrasado com a Eagle Moss, mas não porque tá na pilha, mas de comprar mesmo. Eu acho que a última que eu comprei foi a 27, se eu não me engano. E a última que eu li foi a 25, né? Que é a do Lobo. Então, era a próxima essa daí que você tá. E eu não li, porque a do Lobo é muito ruim, velho. É Lobo Sem Limites, se eu não me engano. Puta que pariu. Aquela é ruim demais, velho. Aquela é ruim. Vale pelos desenhos. Os desenhos são muito bonitos. Agora, a história é um... Não é nem um fiapinho, como o Regi gosta de falar. É menos que um fiapinho. Não e é chata, história, né? E é chata. Bom, já que Vitor tá aí ultra calado, você leu alguma coisa aí nesse feriado? Tô triste. Que pena. Tô triste porque eu li aquela saga Metal que a DC tá lançando, com roteiros do Scott Snyder. Li até o número 4 da mini principal, li os prequéis, li os tie-ins do que saiu até o 4, né? E não melhora, cara. Não, tava esperançoso, assim, não melhora. Você é um herói. Eu li pra gravar o podcast do Gavião Negro, Hal Cord, do 7 Augustos, mas eu vou resumir a história pra vocês. Basicamente, o Batman esconde um segredo sombrio relacionado ao metal enésimo, que é aquele metal que faz o Gavião Negro e a Mulher Gavião voarem, né? E o Snyder dá um jeito de a história vir lá dos primórdios do homem, naquela saga O Retorno de Bruce Wayne, do Grant Morrison, que o Batman volta no tempo, aquilo já era ruim. O Scott Snyder dá um jeito de deixar aquilo pior. O Batman é o escolhido de um deus morcego que vai invadir a humanidade, e aí ele usa 7 Batmans do mal, do universo sombrio. Cara, é muito louco, eu não consigo explicar essa meta. Ainda bem que vocês não leram, continuem assim, sabe? Quem leu isso deve estar retorcido num cantinho foi o Regi, que também ele tem uma opinião parecida. Ele falou que aquilo é muito ruim, que é coisa de chorar mesmo, de tão ruim que é. Eu comecei a ler, li as duas primeiras, eu acho, da mini principal, e li alguns tainhas, puta que pariu, velho, tá, sabe, aquela parte da, que até o Gobi falou no Capa Variante, né, da Liga da Justiça Megazord, puta que pariu, velho, aquilo é muito ruim, quando eles se juntam nos robôs e viram robô, nossa, velho, bicho, é aquilo, Snyder tem que largar o osso, pô, não dá não, não tem mal que ele, já não tinha há muito tempo o que ele fazer com o Batman, né, que é aquele personagem mais fácil do mundo, que só dura muito no Batman e depois não faz nada depois, nem antes, escritor medíocre, né, como é o caso dele, que o Snyder não é mais que isso, né, o aluno dele, né, o James Tynion IV, é infinitamente melhor que nem essas coisas todas, mas é anos luz à frente dele pra fazer roteiro. Mas, pô, tá na hora já dele largar o osso, ninguém aguenta mais não, cara, sabe, tá forçando a barra, agora ele foi ao limite da forçação de barra com isso daí, é muito chato, velho. É chato, não é só chato o conceito que tá por trás disso, de você falou do Batman lá atrás, de Metal Enésimo, nada disso. É chato como história em si. É uma história chata desse ler, sabe? Não vai a lugar nenhum, é cansativo. Até, acho que até o Capulo tá puto da vida, velho. Não tá essas coisas toda arte dele também, não, velho. É, exato, cara. Você olha assim, na sinopse parece ser uma coisa massa velho. Mas não é. Não, sequer desenvolve bem, muda o cenário, muda a situação. Aí você fica pensando que perdeu os tainhas. Por isso que eu tava lendo os tainhas. Só teve um tainha que eu não li, que era a Gotham Resistance, que é as histórias de linha do Batman durante essa saga, mas... Olha, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É muito ruim, a ideia é ruim, a execução é pior. Eu não consegui ver nada que salvasse nessa história. Como esses tains dos Batman Sombrio são vários autores, eu vi os autores empolgadaço postando no Twitter. Ai, o meu Batman, a minha versão do Batman. Vai ser um legado, cara, sinceramente, com todo respeito, eu acho que não salva um. Se salvar algum personagem dessa série Metal aí... Olha, parabéns, DC. Oficialmente acabou as ideias. Não sei, talvez ele faça um negócio sensacional no quinto e na sexta edição, mas até agora tá muito... Não vai. Ele não tem essa capacidade, sabe? Se fosse qualquer outro autor, você dava aquela chance, mas no Snyder não dá. O Snyder é um cara de mensal, não adianta. E assim, mensal, aquele ritmo que ele fez lá no 952, assim, tem lá seus momentos, um ou outro, mas no geral é uma fase bem esquecível. E não é esquecível por ser dos 952, que é uma coisa que você quer esquecer pra sempre. É esquecível como fase, porque até porque era bem isolado, né? O Batman sempre foi bem isolado desse contexto maior, mas porra da não, velho. Eu acho que ele, o problema do Snyder, eu até gosto do começo dele, eu li até o Morte em Família, depois acabei, Morte da Família, né? É, depois acabei não lendo o que ele escreveu depois, que é o Endgame em diante. Mas eu até gosto, só que eu acho que é esquecível, você tem razão, porque ele coloca tanta coisa, mas tanta coisa, ele coloca tanta reviravolta e tanto segredo obscuro do Batman, ele só esquece de contar uma história do Batman, sabe? Ele fica o tempo todo tentando inserir algum elemento novo na mitologia, meio que pra ver se ele deixa a marca dele, que eu acho que o próximo autor que pegar o Batman, né, o próximo foi o Tom King, né? Já saiu o Snyder do Batman. A impressão que eu tenho é que a DC vai chegar e vai dizer, olha, legal isso que o Snyder fez, mas vamos esquecer tudo que ele fez e vamos começar do zero? É, vamos contar uma historinha normal do Batman? Porque não tem como encaixar essas loucuragens do Snyder na cronologia a sério, sabe? Não tem como levar a sério. Faz de conta que é um Batman de um universo de LSD, alguma coisa assim, sabe? Porra, até eu fiquei triste agora, velho. É, eu deprimi vocês, não sabia. Desculpa, gente. Não queria falar de coisas tristes essa hora da noite, da manhã, do dia, na madrugada. Não sei quando você acho tá ouvindo. Acho que vou até procurar uma musiquinha animada pra botar aí de fundo pra ver se dá aquela que tá fora. Não, bota aquela música do Hulk triste. Aí você quer que o ouvinte se suicide, né? Pra transmitir como a gente tá se sentindo agora, depois de falar dessa minissérie Metal. Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan. Bom, então para dar aquela animada, vamos falar de coisa boa, vamos falar de gastar dinheiro. Recentemente, no começo do ano, a gente fez aqui um amigo secreto curtinho, meu cunhado tava aqui e ele me deu um Funko, esses bonecos cabeçudos que não servem para nada, né? Que só serve para ter a cabeçona e gastar dinheiro. Não serve para nada, serve para poder ficar bonitinho ali na estante. E o pior é que ele comprou aqui uns quatro que é tudo restolho, né? Eu acho que é o Falcão, né? O Capitão América, só que sem ser Capitão América, Falcão. Tem um personagem que eu não sei quem é. Tem o Aquaman. e Ossos Cruzados, o outro. Pronto. Você só tem restolho aqui em casa, velho. Comprou no Saldão. Eu fui lá na Saraiva. Mas eu sei que eu tô ligado que vocês gostam desses cabeçudos aí. Pior que gosto mesmo. Me odeio até hoje por eu, na primeira vez que eu viajei pros Estados Unidos, correr atrás de um Baby Groot, daquele no vasinho do Guardiões da Galáxia 1. Achei o bendito Funko, comprei esta bosta e de lá pra cá, sempre que eu posso, se que dá pra comprar, eu acabo comprando um ou outro. É claro que é muito melhor comprar quando viaja, porque aqui os preços daqueles bonecos aqui no Brasil são impraticáveis. É tudo muito caro. Então, quando eu viajo, eu acabo comprando. Eu devo ter uns 10 ou 15 aqui agora, porque um outro tio meu, não o tio da banca, um outro tio meu que mora em São Paulo, ele tá vendendo. Ele resolveu vender boneco Funko, né? E aí ele fica insistindo, não, compra, mas eu tô sem dinheiro. Não, mas você paga depois, paga quando puder e tal. Aí a carne é fraca, né? Que papo de traficante isso, hein? Não, prova aí, é da boa, não vicia. Pois é, o primeiro é grátis. Pois é. É basicamente. Pra você ter uma ideia, chegou ao cúmulo dele. A minha esposa foi a São Paulo antes da CCXP para um curso e ela ficou hospedada na casa desse meu tio. Ele sempre coloca no Instagram, no Facebook, manda pra gente pelo WhatsApp a foto dos bonecos que ele tem lá para vender. E aí ele tinha os sobrinhos do Donald, né? O Guinho, Zezinho e Luizinho. E aí eu falei, pô, que legal, eu queria tal, mas agora não dá. Ele foi, mandou pela minha esposa, além dos três sobrinhos, mandou um do Pato Donald, mandou um do Bafo de Onça, o Darkwing Duck, mandou vários assim, mandou da sobrinha da Margarida, que eu não lembro o nome dela. Eu falei, tá, mas eu não pedi isso daqui. Ele falou, não, mas isso aí, se você quiser ficar, você fica, me paga depois. Se não, quando você voltar aqui, vir aqui pra CCXP, você traz pra mim. Não tem problema, fica aí e tal. Porra, faz consignação de gibi, consignação de fundo. Caralho, velho. Ô, Marcos, sua família não me adota, não. Tem um tio só pra me adotar. Cara, eu acabei ficando com o Darkwing Duck pra mim. E ele agora, me deu de presente o Pato Donald. Esses aí todos estão onde na tua casa? Estão na estante aqui, que fica na sala, que eu coloco os meus gibis, os lidos. Aí eu coloco aqui, eu tenho dos Guardiões da Galáxia, eu tenho o Senhor das Estrelas, tenho o Baby Groot e tenho o Rock. Eu tenho o Flash, tenho o Batman e o Coringa da série dos anos 60 com a prancha de surf, daquele episódio que eles fazem a competição de surf. Então, o legal é que o do Coringa, ele tá com o bigodinho pintado do César Romero. Mas você tem pilha de fungo também, não? Não. Demora pra abrir. Esse não. Esse eu faço que todos os colecionadores sérios... Tem pavor, eu tiro da caixa e coloco exposto aqui na minha estantezinha. Eu era radicalmente contra esses bonequinhos da Funko por causa do preço. Ele é um bonequinho simplesinho, ele é de vinil, né? Funko Pop. A maioria não mexe a cabeça, alguns até tem aquele bobble, né? Que tem aquela molinha que mexe a cabeça. Alguns são de plástico mais durinha, mas a maioria é desse vinilzinho, que é um plásticozinho bem molinho. E eles vendem o quê? 3, 4, 5, 10 dólares, se muito, nos Estados Unidos. O pessoal vem aqui vendendo a 100, já vi até a 110 em algumas lojas aqui, meio que virou moda, né? Você acha meio fácil isso, mas... 10 vezes o preço. Só que aí me deram um Homem-Aranha de aniversário. Aí eu vi um outro Homem-Aranha pra comprar, comprei. Eu tenho um problema com o boneco do Homem-Aranha, que eu adoro comprar boneco do Homem-Aranha. Aí depois eu achei um outro Homem-Aranha do filme novo, comprei também. Aí me deram um Doctor, o décimo doutor do Doctor Who, me deram de aniversário também do Funko. Aí eu comprei, eu tô colecionando. Aí a minha esposa gosta de Harry Potter, ela gostou do Funko do Harry Potter, e aí eu acabei dando tanto pra ela, e dei também um daqueles, acho que é Dementador o nome, aquele bicho que parece um espectro, que é um dos mais detalhazinhos, assim, né, mais bem feitinhos, assim, mais diferentinhos. Eu tô colecionando assim, sabe, eu colecionei muito, muito, tenho muitos aqui em casa, até fiz uma estante pra colocar eles no, quando eu me mudei. É aqueles da miniaturas da Marvel e da DC da Eagle Moss, né? Comecei desde que eles lançaram, que eu comecei a colecionar. Até assinei quando saiu da DC por 2 anos. Só que aí acabei parando, não que não saia nenhum que eu ainda goste, mas como eu já tenho muito, e eu já gastei muito dinheiro um tempo atrás, eu contei eles e mais ou menos eu me lembro quanto paguei cada um, e eles dobraram de preço, né? Eu acho que eu já tô satisfeito da minha coleção das miniaturas da Eagle Moss. Até porque dobrou de preço, né? Ele começou a R$35,90, aí já foi pra R$37, R$39,90, agora já tá quase R$70, reais, né? Acho que já tá R$69,90. Aí não dá mais, tá impraticável esse da Eagle Moss. Acho até que é um investimento melhor, viu? Porque R$100 num Funko e R$70 na Eagle Moss ainda tá valendo a Eagle Moss. Mas eles são simpáticos, né? Eles têm a vantagem de que praticamente toda a franquia que existe no planeta a Funko tem pra lançar. Como é barato de fazer, eles ainda têm a manha de lançar, que nem o Marcos falou, né? Não vai lançar o do Batman, só, comprei o do Batman da série animada. Eles lançam o Batman, no Batman com a prancha de surf, o Batman com a roupa cor-de-rosa, o Batman do filme, o Batman do outro filme, o Batman do outro desenho, sabe? Isso eu realmente acho legal. Se fosse mais barato, eu provavelmente colecionaria mais. Mas eu acho bem bacana isso de eles lançarem vários momentos, né? Várias roupitas dos personagens que eles têm os direitos, né? E isso eu acho interessante. Mas também é uma daquelas coisas que o Marcos daqui a pouco vai ter 100 na casa dele e vai parar de comprar, porque não tem onde guardar, não tem mais dinheiro que chegue, sabe? É o tipo de coisa que é pior que colecionar gibi, esse negócio aí. Pois é, e no meu caso eu penso o seguinte, eu tô, sei lá, tô gastando, mesmo eu comprando com meu tio, ele vende pra mim pelo preço, acaba vendendo pra mim pelo preço que ele comprou, comprou. E é bem isso que você falou. Lá nos Estados Unidos, as novidades, os um pouquinho maior, um pouquinho diferente, eles são um pouquinho mais caros. Mas um pouquinho mais caros não chega a $15. E aqui é esse preço absurdo. E assim, eu sempre penso o seguinte. Quando eu vou comprar um negócio desse, eu fico pensando, pô, ao invés de comprar isso daqui, eu poderia estar comprando um gibi. Eu ia dizer, eu poderia estar comprando arroz e feijão, poderia estar comprando presente da minha esposa. Não, foi isso que eu pensei, né? Vamos falar sério. Então, assim, é a mesma coisa quando eu vou para uma convenção e comprar print. Eu resisto a comprar print, porque é isso. Eu falo, pô, vou dar R$30 no print, eu podia estar dando R$30 num gibi, que eu vou aproveitar muito mais, entendeu? É mais ou menos com Funko, mas o pior é que é bonitinho o bendito dos bonequinhos aí. E agora com o meu tio vendendo, eu acabei dobrando minha coleção por causa dele. Porque ele conseguiu uns diferentes. Eu vi o Sidney Guzman de novo lá no Instagram. Ele colocou que ele conseguiu um Funko do Homem Borracha. E ele comprou numa viagem que ele fez agora para os Estados Unidos. E eu até perguntei para ele onde foi que ele tinha conseguido. Ele falou que onde que ele comprou. Só que ele falou que, ó, essa daqui é de uma edição limitada, que saiu só em inbox, né? Não tava para vender. É só para quem era assinante daquelas Mystery Box, né? E que algumas pessoas que tinham acabava vendendo, né, em loja, em comic shop. E eu falei, ó, aquele dali, se eu achar, eu vou comprar. É aquela coisa, é o que eu tô gastando naquilo, eu podia estar comprando um gibi. É isso que eu ainda me freia mais, além da falta de dinheiro, né, que eu acabo não comprando nenhum nem outro. Ah, dinheiro e espaço também, né, porque chega uma hora que não tem onde pôr essas coisas. Eu já tenho tanto action figure e carrinho, miniatura, que eu coleciono alguma coisa também de Hot Wheels e coisas assim. É, eu tenho um monte de coisa guardada, porque não tem onde pôr, sabe? Já não tem onde pôr os gibis. Imagina os gibis e mais algum cacareco pra enfeitar. Vocês compram, costumam comprar onde? No internet mesmo? Ou em loja? Eu compro em loja. Eu, das vezes que eu comprei, foi em loja. Eu só comprei um pela internet. Eu comprei, que provavelmente é falso, eu peguei no AliExpress, foi um Rock. Mas todos os outros eu comprei em loja. Eu tô perguntando porque eu nunca vi isso pra vender, assim. Eu falei agora que meu cunhado comprou lá na Saraiva, eu passei por lá, aí lembrei, aqui no shopping tem uma Saraiva enorme, essas mega histórias da Saraiva, bem grandona e tal. E aí eu fui lá olhar, mas pelo que eu entendi, ficava no final da loja, né? Ali entre quando acaba os livros e as revistas, depois é DVD, celular e eletrônicos. Ele falou que ficava nesse pedaço aí, mas eu não achei. Mas assim, eu procurei bem, passei assim e fui embora, tá? Mas eu nunca. Mas eu vou te falar, eu compro em loja até porque é um negócio que eu compro por impulso. Se eu olho na internet, eu consigo me segurar, sabe? Os da Eagle Moss acontecia de eu comprar por impulso na internet, porque a Eagle Moss fazia lá uma promoção, leve 4, leve 5, acima de 200, R$300 tem desconto, e eu acabava levando um monte cada vez que eu pedia na Eagle Moss, em uma época que eu tava dando dinheiro todo mês pra Eagle Moss. Esses Funko, ele assim, na internet, ele não me chama a atenção. Até acho interessante, o Marcos postou esses Tio Patinhas e os sobrinhos e o Donald, que ele tava comentando antes, eu até fiquei tentado, mas não me causa, assim, muita tentação online. Agora, você olhando pessoalmente, ele é simpático, é educativo, sabe? É que um Gremlin, lembra do Gremlin? Que ele era todo bonitinho, fofinho, aí você alimentava depois da meia-noite, molhava e virava uns Goblin horroroso. É isso, é isso. Ele é bonitinho, você leva pra casa e quando vê, tá empilhado por tudo na sua casa e o cartão de crédito tá estourado por causa dessa merda, sabe? É verdade, é isso mesmo. Ah, então graças a Deus que eu tô... Não, tô passe livre. Longe, passe longe. Não, não, você não, porque você já começou, então vai se render. Então eu vou repetir, ossos cruzados, Aquaman do filme da Liga, tá? Não Aquaman, Aquaman do filme da Liga, ossos cruzados, Aquaman do filme da Liga, Falcão e um que eu não sei quem é até hoje. Pelo menos você não ganhou o soldado do filme do Superman, do Batman vs Superman. O Superman Soldier. Procura no Google aí. Talvez eu entrei na Livraria Cultura, tá assim, promoção Funko a R$50. Eu vou olhar, né? R$50. Aí era tipo uns 20 desses, assim. É aquele soldadinho que aparece no pesadelo do Batman, sabe? Lançaram um Funko daquilo e eu não sei o que a Cultura fez, que comprou um estoque enorme daquilo. Tava liquidando essa merda. Vamos fazer um desafio pros nossos ouvintes. O Dão vai colocar uma imagem desse bonequinho que ele não sabe qual é no post e você vai ter que dizer qual é esse, que personagem é esse. Oh, Dão, ele deu sem caixa? Não, peraí. Ele comprou os quatro. Ele comprou num balaio. Eu sei que ficou não tinha caixa. Não, não, ele comprou os quatro momentos diferentes. Então, dois deles ficaram a caixa aqui, o Ossos Cruzados e o... A Força Cruzados e o Aquaman. Ficou a caixa aqui um tempão. Aí o outro não lembro. Não lembro. É, mas sabe que eu até é bom comprar em loja esse Batman da série animada que eu comprei, ele tava com defeito. Ele tava bem feinho, assim. Marca de cola, não parava em pé. Eu fui na loja e o cara trocou pra mim. Tenho medo de comprar esse negócio na internet, gastar R$100 e eu vi um boneco torto, sabe? Rapaz, você comprou na promoção porque ele tava com defeito e foi lá trocar, é isso? Ou não, não, era o mesmo preço. Até essa lojinha que eu comprei, ela tinha bastante variedade, assim, porque geralmente você vê só esses dudão, assim, sabe? Eu acho que o pessoal tá meio viciadinho nisso, acaba comprando rápido os mais legais. Mas essa loja que eu achei no shopping lá, eles têm bastante quantidade, assim, e é um pouquinho mais barato. Ele tava vendendo R$89,90. Esse Baby Groot que você falou aí no vasinho, tinha vários lá, sabe? Era uma loja bem mais seletiva, assim, com os Funkos que eles compravam. Pra ir lá nos Estados Unidos foi $12, então, e na época o dólar tava bem mais barato do que o que tá hoje. Então, mas hoje seria o quê? R$50? Eles vendem o dobro do preço aqui. Ah, tudo bem, tem imposto e tal, mas vai me enganar que tá pagando imposto pra trazer esse negócio, vai me enganar. O que eu posso lhe dizer é que de bonequinhos não trabalhamos, então eu acho que eu tô livre disso daí. Você é um bom menino. Mas você ficou mais animado agora, né? Fiquei, adoro falar mal de alguma coisa. Quem não gosta? Já dizia o outro, né? Internet é pra falar mal, se fosse pra falar bem, a gente falava pessoalmente. Então, com essa mensagem de amor e esperança, a gente encerra por aqui. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.